Do Rio 9810 com 3 horas e 40, foi o B03 Galeão. Autorizado via Pátio Índia, direita, no Ponte Espera, chama a torre 18, esse é o 95. Pátio Índia 1895, obrigado, bom serviço. Genero 6224, dá presente, direto Alfa Romeo 363. Dá presente, Alfa Romeo 363, o Genero 6224. Salvador, boa noite, Rio 9810, aproximado Ponte Esperando, zero pronto. 3607, solução foi 52, nível direita, táxi via Alfa, chamei antes da Juliette, mantendo a escuta. Alfa, traz Rio 9810, autorizado, ingressar, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Alinha e decola, 9810, Rio 90. Capitão localizador, gol no 868. Gol 868, livre leste, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom. Salvador, boa noite, gol no 1868, receptando localizador 10. Continua a pressão na sala, autorização de pouso. Agora, 300 esquerda para a área remota do pátio 1, remota 1 no 3. Entra pela direita. Salvador, uma boa noite, eu vou bater pro 07. 1868, livre pouso, pistola 0, Venturo 30, grau 5 nós. Livre pouso no 0, boa noite, meu amigo. Rio 9810, decola 55, controle 119 decimal 35. 1925, bom dia, obrigado. 1935. 1935, obrigado. Gol 1888, via chegada bom, se desça para 2 mil pés. Ajuste 1013, reporte localizador, pistão 0. 2 mil pés, 1013, já controlar a localizadora, a pistão 0. Controle, boa noite, Rio 9810. Boa noite, Rio 9810, contrato radar, saída da El, subou 340. 340. Solo 57, livre direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantém a minha escuta. Via direita, Alfa, mantém a Juliette na sua escuta, bom, noite, velho. Para descida, Xenon 6224. É 224, esse é para o nível 150. 150, Xenon 6224. Boa noite, chegada a Mari, desça para o nível 050. Aproximando da Juliette, boa noite, 68. Foi 868 autorizado, esquerda, portão 110. Esquerda, Juliette pro 10, igual no 868. Né, 6224, chame Aracaju em 1203, serviço radar encerrado. 303, Aracaju, boa noite, 6224. Boa noite. Foi, Inércio, no 888, baixo travado, chama torre. Torre agora em 118, 95, com 888. 895, boa. Azul 4107, desse para 2 no pé, ajuste do altímetro 013, reporte no localizador, pista 10. Desce para 2 mil pés, apenas confirma, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3. 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS. Para 50, 4100. Rio 9810, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 1251, alternando 133-25, boa noite, Rio 9810. Boa noite. 888, solo ao 07, liga direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha-me escuta. Solo ao 07, liga direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha-me escuta. Táxi azul 5001, 119 a bordo, alterna Galeão, autonomia 4 horas e 40. Pesa, Justin 013, reporte localizador pista 10. 2000 pesa no 013, reportará na pista no localizador da 10, 3152. Estabilizado e LS pista 10, azul 4107. Azul 4107, Lida LS, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, boa noite, 4107. Boa noite. Salvador Azul 4501 no ponto de espera para o Salvador. 105001, mantém a posição. Mantém a posição. 2 Salvador, uma boa noite. Azul 4107, estabilizado ILS. Pista no zero, baixou e travou. 104107, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado o pouso, pista no zero, azul 4107. Tono 888, autorizado esquerda, portão 2. Número 2. Pode ver aqui. Azul 5001, autorizado, né? Mantenha o zero. Ali mantém no zero, azul 5001. Boa noite, o Xené 6212, chega da Mari, desça para o nível 050.

Pátio 3, previsto posição 4 Lima, mantenha escuta. Direita de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, azul 4107. Azul 5001, não completar alinhamento, livre decolagem, 1,60 graus, 5 nós. Fazer a decolagem, azul 5001. Da DLS da 3152. Da 3152, DLS, chama isso pra mim, 11895. 285 da 3152. Boa noite, 1098, da Alfa. Chega da Mari, pessoal fala nível 050. 050, gol, 1098. Precisa de Itaquinha. Aguarde uma tenda chegada. Okay. Controle Salvador Azul 5001. Azul 5001, boa noite, contato radar. Saída da Elso, gol 360. 360, saída da Elso, Azul 5001. Boa visual. Gente, livre pouso, pista no zero, tá 3152. Vento 1,70 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, tá 3152. 152, sala 17, livre direita, é, mantém-me escuta via Alfa, chameante da Juliette. Via Alfa, vai chamante da Juliette, na 3152, na frente. É, 6212, está autorizada a final posteriormente LF que se chama 0, desce para 2000 pés, altimetro no 013, reporte estabilidade. Ok, autorizado 2000, altimetro LF, X-Ray, 1013, chamada estabilizada, chama 6212. Autorizado em ingressar à esquerda, parte 1, portão 4, 31 segundos. Parte 1, portão 4, obrigado, boa noite. Sou 2713, controle Salvador, boa noite, assina identificação. Sim, eu sou lá, boa noite. Azul 2713, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, mantendo nível no 40 da presença em voo e ponte para chegada a ponte, ajuste altímetro no 093, chama o ideal de tira. 713, gente. O 098 solicita Prodiduna. 098, número 2 na aproximação, modificado, desça para 3 no pé, altímetro no 0 no 3, está livre da restrição vertical em tapa. Ó, entendeu, descer para 3000 na pro de tapa, confirma, está bem difícil de entender o que eu estou falando. Sob controle agora. Confirme? Então é 6212, como recebe o controle? 100%. Estou no 098, desça para 3.000 pés, mantenha a chegada na área, ajuste o altímetro no 093. 3.013, vou no Azul 5001, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife 251, alterne 133 25, Azul 5001. Ou 1098, está autorizado a final do procedimento LS 710, desça para 2.000 pés, reporte estabilidade. Reportagem estabilizada, 1098. Chame 62, 1-2, final ILS. Chame agora a torre 118, decimal 951, bom posto. Torre 118, 1-2, Salvador, boa noite, chame 62, 1-2, final ILS. X-ray. Boa noite, avistado, cheque o trem. Cheque o travão. Autorizado pouso no 60, grau 049. Tente livre pouso, na chinela 6202. Como 098, chame agora a torre em 118, decimal 95. 895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, gol 1098. Gol 1098, boa noite, chame passando Simbra com o trem baixo e travado. Semana. Oceaner 6212, no solo 28, livre direito, táxi via Eco ou Foxtrot, após Alfa, posição 05 do Pátio 1, Alfa Juliette. Gente, Oceaner vai livrar, Alfa Juliette 05, alguém de Oceaner 6212. Passo o Índia Serra, baixado, checado, gol no 098. Aguarde autorização de pouso. 098, autorizado pouso no 30 grau 049. Trem está embaixo do travão. Livre pouso, gol 1098. Trem está embaixo do travão? É como afirmado anteriormente, sim, senhor. Muito obrigado. Gente, obrigado. Mantém essa frequência até o parqueamento, o Oceaner 6212? Afirmo, mantém. Juno 098, no Solos 31, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 01, parte 1. Alfa Juliette, portão 01, Juno 098. Adiante. É, a gente está aqui no gate 05, não tem ninguém para sinalizar, não tem nenhuma sinalização. Gente. Agora chegou. Boa noite. Isso aqui, informação, coordena Aracaju. Autorizado 230 para Aracaju, conforme rota do plano, Golf 677. Saída Puca, transição Caju. Curva esquerda após decolagem, controle 119, decimal 35, transponda 5113. Correto, chamo pronto para acionar. Então, eu vou no 092 só confirmando, Alfa Juliette, portão 01. Afirmo. Obrigado. Azul 2713, está autorizado a final do procedimento LF Exception no 0, deixa para 2 no PEN, altimetrando no 0 no 3, reporte estabilizado. 7 no 3, Azul, ciente. Azul 2713, interceptando e avistando. Gente, Azul 2713, completa a final do procedimento LS XOY, questão 0, chama agora a torre 118, decimal 9, tem que ser um bom posto. 713, gente, graças, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, Azul 2713, boa noite. Azul 2713, boa noite, cheque trem. Chave entravado. Autorizado pouso no 40 grau 049, Azul 2713. 713, Azul, ciente. Salvador, boa noite, Oceano 6258. Oceano 6258, controle Salvador, sendo de aplicação, desce para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 013. 050, Mare. Poderia voltar para fazer? Autorizado, direto de SAP, Oceano 6258. SAP, 6258. Salvador ground, American 230. American 230, Salvador ground. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to gate 11, apron 1. Tow to the apron, to the position 11? That's affirmative, yes, we'd like to tow the aircraft to position 11 on apron 1. Roger. Position 11, 11, April 1. Stand by one moment, okay? Stand by, American 230. Position 3, no Solos 45, libera direita, táxi via Eco, Alfa, Kilo, Pat 3. Derruba pela direita, Eco, Kilo, Pat 3, ou 2713. Na 3891, boa noite, assine a identificação dessa via chegada na ponte para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 013. Puxa, né, 6258, está autorizado a assinar o procedimento LS XY10, desça para 2100, altímetro no 013, reporte estabilizado. Okay, clear to position 11, American 230. Okay, remain this frequency until you're parking. Okay, understood. Remain, monitor the frequency, American 230.